Alô, meu povão brasileiro, o remix sertanejo, a festa do rodeio. Um abração carinhoso também ao povão apaixonado do meu Mato Grosso do Sul. Alô, Minas Gerais, alô, meu povo goiano. A guria do Rio Grande do Sul, pé vermelho. E o meu povão do estado de São Paulo, meu carinho. Alô, meu povo, chegando aqui o meu cavalo refugou, deu quatro pulos pra trás e quase me derrubou. O remix sertanejo vinha anunciando ao Marco Brasil que chegou. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou.